Uma nuvem escura paira sobre o presídio. Mais um irmão desesperado. Suicídio, se afastou de Deus. A morte vem e te abraça. Vou sair daqui andando e não num caixão de lata. A fé em Deus é grande, louvado seja Jesus. Pego a caneta na parede, desenho uma cruz. Grades e cadeados, tudo fechado. Pequei, estou pagando, estou encarcerado. Não vivo mais na minha área, deu pra perceber. E sim em uma cidade onde todos têm poder. Sua palavra vale sua vida. Seu proceder conta sempre, se for ideia certa, dê o cálice para sempre. Estou tentando me encontrar, me recuperar. Nas noites frias na cela, não esqueço de rezar. Minha vida um quadro triste e eu pintei a tela. Que saudades do rango da minha velha. Sonho com uma vida digna e decente. Reencontrar os chegados, abraçar os parentes. Eu errei, reconheço meu carrasco, é minha mente. Sou um escravo do sistema, preso a essas correntes. As crianças brincando nas ruas de terra. Que Deus as livre do fumo, do álcool, pó e da merla. Que o país possa dar uma vida digna a elas, pra que não venham mofar numa cela. O sol vai brilhar, milagre de luz, milagre. O sol vai brilhar, milagre de luz, milagre. Olhares tristes, abandono, arrependimento. Vigiado pela morte a todo momento. Você não sabe como é querer achar a paz. E no corredor de vez em quando encontrar Satanás. Rindo pra você querendo sua alma. Se aproxima lentamente, fala baixo e com calma. Me concentro, rezo um Pai Nosso, Ave Maria. Abro os olhos, ele já foi, mas vai voltar outro dia. O azul das paredes se confunde com o céu. Puxo minha cana na manha, faço o meu papel. A cada dia que passa me sinto um ano mais velho. Lembro das luzes azuis, à noite no cemitério. Ando em ciclos no pátio pra ver se o tempo passa. Pras famílias que destruí, sou o senhor da desgraça. Só posso dizer que hoje sou diferente. Quando eu sair, não me julguem novamente. O respeito ao próximo aqui dentro aprendi. Espero que um dia possa voltar a sorrir. Aqui fiz vários chegados, amigos verdadeiros. Agora sei o que significa parceiro. Mas um dia se passou e a noite já vem. Que os anjos olhem por mim nesse inferno, amém. E que o sol brilhe amanhã, me aqueça com sua luz. Eu olho.